desse nosso amor, você vai ter que ouvir. Me perdi de tanto amor, ah, eu enlouqueci. Ninguém devia amar assim. Aí foi que vou te olhar mais uma vez na hora de dizer adeus. Vou chorar quando olhar nos olhos teus, nos olhos teus. Ah, saudade vai chegar. E por favor, meu bem, me deixe pelo menos só te ver passar. Eu nada vou dizer, perdoa se eu chorar. Vou te olhar mais uma vez na hora de dizer adeus. Chorar mais uma vez quando olhar nos olhos teus, nos olhos teus. Ah, saudade vai chegar. E por favor, meu bem, me deixe bem. Pelo menos só de ver passar, eu nada vou dizer, perdoa se chorar. Vou te olhar mais uma vez na hora de dizer adeus. Chorar mais uma vez quando olhar nos olhos teus, nos olhos teus.